Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, aqui do programa Lux Esotérica, entrando no ar mais uma edição desse programa que visa levar temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, à nossa audiência que está sempre buscando por essa temática, nossos queridos amigos, associados e simpatizantes da Levir, estudantes do esoterismo, membros da Sociedade Teosófica, maçons, espíritas, Rosa Cruzes e todo o público que sempre está buscando informações interessantes e principalmente fidedignas como essa que nós estamos levando para vocês, baseadas no livro de Charles Webster Leadbeater, O Que Há Além da Morte. Já fizemos 12 programas sobre esse tema, hoje é o 13º programa, ouvintes, onde nós vamos continuar aqui estudando o que nos diz Leadbeater. E no 11º capítulo do seu livro, ele vai nos introduzir a questão da dilatação da consciência para que nós já comecemos a compreender ainda mais o que é a vida no mundo espiritual, no mundo astral, uma dimensão que está à nossa volta, mas que não é captada pelos nossos sentidos. E é ali, ouvintes, que estão aqueles que nós chamamos de mortos. E é lá, ouvintes, que nós estaremos após o desenlace do nosso corpo físico. Mas é um mundo que tem características muito diferentes desse plano tridimensional onde nós estamos. Então, primeiro, Leadbeater começa falando sobre as dimensões do espaço. Para formarmos uma ideia do mundo astral, convém advertir que nele desaparece uma das muitas limitações que por toda parte nos rodeiam no mundo físico, onde só somos conscientes de 3 dimensões no espaço, porque unicamente essas 3 dimensões, e não as outras, as pode perceber o cérebro humano em seu funcionamento normal. Realmente, o espaço em que nos movemos tem muitas dimensões, e os limites impostos à nossa compreensão dele, nos diferentes níveis, restringem-se apenas ao alcance de nossa própria consciência e são puramente subjetivos. No plano astral estamos ainda muito longe de descobrir os poderes divinos latentes no ser humano. Ao menos achamos-nos algo mais próximo de descobri-las e não nos embaraçam tantas limitações, porque já se desvaneceu por completo uma delas. Ainda esta alteração, por infinitesimal que pareça em comparação com o que está além dela, é tão enorme do ponto de vista do plano físico que dificilmente podemos entender mesmo um pouco de seu significado. Por cuidadosa que seja, uma descrição não pode expressar a ideia do que é aquele plano na linguagem física. Tudo o que podemos fazer é indicar os pontos principais, de sorte que quem tem um pouco de experiência dessa condição possa deduzir o resto. Mas quem não o tenha visto nem um pouco, só pode aprendê-lo ou compreendê-lo parcialmente. Uma paisagem pintada nos sugere a ideia de como ela seria se em realidade a víssemos, porque já vimos outras paisagens. Nossa mente está habituada às características gerais da topografia campestre, e isto pode suprir sem dificuldade o que falta na pintura. Mas se a notássemos ou a demonstrássemos a quem em sua vida não tivesse visto nenhuma paisagem natural, ser-lhe-ia difícil perceber o que significa esta apresentação pictórica, deficiente em seus pormenores. Nem suas linhas nem seus ângulos podem produzir exatamente os da paisagem natural, que não está delineada tal qual é, e sim como o pintor a percebe de certo ponto de vista. De modo que, a não ser pela perspectiva e variedade de proporções, não teremos ideia do que está sendo representado nela. Igualmente, podemos formar conceitos errôneos dos planos superiores da natureza. Não obstante nosso bom desejo e clara compreensão das descrições mais cuidadosas, sem que a culpa seja nossa nem de quem os descreve, e sim inerente à dificuldade do próprio assunto, porque realmente é muito difícil, ouvintes, tentar representar um plano que tenha mais dimensões do que essa que nós estamos experimentando. Na verdade, a nossa atual física, a física quântica, a física nuclear, a física subatômica, ela está se aproximando justamente desse mistério, porque grandes cientistas como Albert Einstein tiveram realmente uma intuição, uma apreensão de mistérios muito profundos que estão ocultos por detrás da matéria. Einstein, por exemplo, propôs que o tempo e o espaço formam, na verdade, um conjunto inseparável. E, de certa forma, isso realmente é uma verdade esotérica, ouvintes, muito profunda. Apesar do nosso pequeno cérebro, pequeno mas muito eficiente cérebro, não conseguir ainda entender isso, as mentes mais privilegiadas da nossa civilização humana já o estão fazendo. Porque, além de ter a visão intuicional, como Einstein o fez, né, quando ele imaginou que ele cavalgava um raio de luz, isso e essa imaginação, essa visualização, o permitiu então intuir a questão do movimento e de sua relação com o espaço e com o tempo. E o plano astral, ele tem exatamente também essa questão, ouvintes, pois além de no plano astral nós temos uma dimensão espacial a mais, né? Ou seja, nós temos quatro dimensões, o que permite o deslocamento, né, pelo interior dos objetos, mas também há que se dizer que Einstein estava realmente plenamente correto quando ele compreendeu que o espaço e o tempo têm uma relação profunda entre os dois. Pois com certeza, ouvintes, nos planos superiores, a noção de tempo, né, e tempo como percebido pela nossa consciência é muito diferente. Pois no plano físico nós usamos como referência os ciclos naturais, o dia, a noite, as nossas próprias necessidades, né, do corpo físico, fazem com que nós percebamos que se está de dia quando nós estamos animados para dormir, para trabalhar, e quando estamos cansados nós temos uma inclinação a repousar e a dormir. Mesmo que já tenham sido feitas experiências de que se o ser humano fica num ambiente completamente fechado, onde não haja luz, já foi pesquisado, né, e que o ser humano tende a adotar como se fosse um dia, né, fictício, um ciclo de 40 horas, onde o indivíduo passa 20 horas dormindo e 20 horas acordado. Mas, atualmente, no plano físico, nós estamos sendo governados pelo próprio movimento da rotação do planeta, nas suas 24 horas, e a incidência da luz solar, ela faz com que nós acordemos, e a sua ausência faz com que nós sintamos sono. E além dessa influência puramente visual, né, que faz com que os animais acordem com a presença da luz e durmam diretamente com a ausência do sol, Há também uma influência esotérica do Sol sobre os nossos centros energéticos. Então, a cada 2 horas, de acordo com o movimento de circulação do Sol, ele vai ativando um grupo de centros energéticos do nosso corpo. E se nós quiséssemos realmente ter uma saúde perfeita, nós deveríamos observar esse ciclo. Mas no plano astral, ouvintes, não há. Nós não podemos visualizar o Sol, não podemos visualizar mais as estrelas, porque o plano astral, como o nome diz, ele é tão brilhante quanto as próprias estrelas. Então o plano astral está aceso, está ligado 24 horas por dia. Então a nossa proporção de tempo também se altera, apesar de ser o tempo psicológico. E os outros planos superiores também têm uma dilatação de tempo muito grande. E eu me recordo de uma passagem bíblica que diz que 1000 anos podem ser vividos num único dia. Porque realmente pode acontecer, ouvintes, uma contração do tempo e do espaço. Então nós vivemos, na verdade, aqui no plano material, uma grande ilusão desse tempo e desse espaço que nós temos. Na verdade, a grande realidade é a consciência que está dentro de nós, aquela que consegue perceber através dos sentidos essa dimensão. Então, a compreensão do plano astral tem muitas limitações, como Leadbeater nos coloca. E ele também nos diz aqui, o melhor meio de compreender. Além da luz astral, não há meio tão apropriado como a quarta dimensão para se conhecerem as condições prevalecentes no plano astral e plasmar no cérebro físico as formas mais simples desta ordem superior de espaço. Isto requer, indubitavelmente, um enorme esforço do cérebro físico, que será obrigado a exceder sua tensão habitual e desprender novas energias. Pouco a pouco o cérebro acederá, né, ou cederá a esta demanda, e à medida que vencemos as dificuldades, poderemos por este meio perceber as formas astrais que nos sugerirão ideias de ordem superior e um mais amplo conceito da vida no espaço. Esse processo não é igualmente acessível a todos. Alguns se simpatizam e se fascinam de tal modo por ele que dificilmente dominam suas linhas gerais, ao passo que a outros lhes parece de todo incompreensível. De vários modos podemos considerar esse assunto, a cujo estudo me levou à leitura da obra Ficções Científicas de C.H. Hinton, de cuja opinião sobre o assunto falarei mais tarde. E Leadbeater recomenda essa leitura. Também fala sobre as nossas limitações. Nosso conceito comum de espaço envolve a ideia de limite. E isto é reconhecido pelos autores orientais ao dizerem reiteradamente que a consciência pode transcender o tempo e o espaço. Eles consideram o espaço como limite de nossa consciência e não como realidade necessariamente existente. É difícil ser esta ideia compreendida pelas pessoas que não se recordam de haver elevado sua consciência além do plano físico. Porém, os capazes de elevá-la aos planos superiores da natureza sabem que há um nível além do qual não existe tempo nem espaço, segundo o conceito comum. No plano físico, onde existe a limitação chamada espaço, o consideramos de 3 dimensões. E essa é que é realmente a nossa problemática aqui. Longitude, latitude e profundidade são as 3 dimensões. Sem que nos seja possível conceber outra dimensão diferente. De modo que todo movimento sintético se decompõe para nós em 3 movimentos analíticos. Por exemplo, se num cômodo desejamos mover um objeto de um ponto qualquer para outro, podemos fazê-lo pela combinação de três movimentos em linha reta, em três direções, cada uma das quais perpendicular às outras duas. Supondo que o nosso objeto esteja no solo, por dois movimentos no solo que serão perpendicularmente um ao outro, podemos trazer esse objeto em diretamente para um ponto qualquer onde desejamos colocá-lo. Resta-nos levantá-los depois em linha reta, perpendicular às duas anteriores, para atingir a posição desejada. Em nossa consciência física não podemos conceber outra linha perpendicular a cada uma das três citadas. Porém, esta impossibilidade não prova que não existe a quarta linha, e sim que nossa mente não é capaz de imaginá-la. Esse problema deve ser resolvido precisamente por analogia, isto é, estabelecendo termos de comparação com um ser vivente que perceba apenas duas dimensões, assim como nós percebemos três. Pois, embora não saibamos com certeza se há algum ser vivo desta índole perceptiva, podemos admiti-lo como nas infusórias ou nos seres unicelulares. E Lidbitter, nesse capítulo, ele continua explanando sobre isso, uma explicação realmente muito interessante, mas de uma natureza mais matemática, né, que eu não vou aqui repetir esses raciocínios, porque eles visam explicar justamente a natureza da quarta dimensão. Sabendo também, ouvintes, que existem dimensões ainda mais profundas, mais complexas, que são a quinta dimensão, o plano astral, a sexta dimensão, o plano intuicional, o plano búdico, e a sétima dimensão, ou o plano átmico ou nirvânico. E a grande diferença, ouvintes, entre essas dimensões é que quanto mais alta a frequência, quanto mais elevada a dimensão, maior é o sentido de unidade que existe entre as coisas. Pois esse plano que nós estamos, que tem apenas três dimensões, é o plano da maior separatividade. Ou seja, nós nos sentimos a parte não só das outras pessoas, como da própria natureza e dos seus elementos, pelo fato dessas três dimensões nos fornecerem um conceito de distância. Então nós aparentemente estamos separados, e obviamente que isso é uma ilusão, né? O que não seria difícil de demonstrar, pois esse ar que nós respiramos ele é o ar que conforma a atmosfera. Então, o ar que eu estou respirando agora, nesse momento, inalando e depois expirando, daqui a alguns segundos ele será inalado e expirado por outra pessoa. Então, aí já fica claro, ouvintes, que essa separatividade, começando por aí, é uma ilusão. As nossas células e os componentes do nosso corpo foram tirados da natureza, do plano material, e quando nós morrermos, elas retornarão para lá, cumprindo, obviamente, a profecia bíblica, né? Que somos pó e ao pó nós todos tornaremos. Mas quando se sobe para o plano astral, ouvintes, então se rompe essa ilusão, a primeira das ilusões de separatividade que nós temos, e então as pessoas nos parecem muito mais próximas, muito mais unidas, porque principalmente a energia do plano astral é uma energia emotiva, uma energia emocional muito forte. E nós latinos, que já gostamos de conversar pertinho, né, uns dos outros, assim como estou aqui com a boca quase colada nesse microfone, né, nós latinos, né, portugueses, espanhóis e todos os povos aqui da América Latina e da Ibero-América, nós já gostamos muito de estar próximos fisicamente uns dos outros. Mas no plano astral a coisa ainda é pior, ouvintes. Porque, primeiramente, porque realmente você não pode verdadeiramente se esconder no plano astral. Você pode criar ilusões fortíssimas, criar verdadeiros aposentos, casas, castelos virtuais que são criados com a nossa imaginação, com a nossa emoção. Mas basta alguém vibrar o nosso nome, vibrar a nossa frequência, que essa pessoa se desloca por todo o plano astral do planeta Terra e vem dar exatamente dentro da nossa aura. Isso já é uma das coisas mais complicadas de se entender no plano astral. Como aparentemente alguém aparece de dentro de você e você fica um pouco confuso, porque a pessoa não está fora de você, mas está dentro de você, porque não há a limitação da terceira dimensão. Nós bem sabemos pelo estudo científico que aqui na matéria dois corpos não podem ocupar o mesmo local no espaço ao mesmo tempo. Já no astral isso não acontece. Então, isso eu já tive essa experiência direta. Você está desperto no plano astral e de uma hora para outra parece que uma voz está conversando com você dentro de você mesmo. E não é a sua consciência que está falando. Na verdade, é outro corpo astral que está ocupando o mesmo espaço que você. E para, principalmente, quem não está acostumado com aquele plano, você então pede ou você tenta fazer com que a pessoa se desloque para uma outra posição, para que você possa percebê-la e você ter uma noção de separação entre você e aquela pessoa que aparentemente surgiu do nada. Então, ouvintes, saibam disso. Vocês não vão poder se esconder de nada e de ninguém no plano astral. Aquelas pessoas que conhecerem vocês vão encontrar vocês impreterivelmente. E isso já acontece mesmo quando nós estamos encarnados. Quando nós falamos o nome de uma pessoa, e infelizmente nós temos aquela prática desagradável, né, na qual eu me incluo, né, de falar mal de alguém, né? Eu prefiro falar bem, mas de vez em quando a gente também fala mal, né, de alguém. Se você pronuncia o nome de uma pessoa e você coloca um sentimento, você coloca uma emoção, saibam, ouvintes, que nós estamos nos conectando no astral. Aquelas energias, quer negativas ou positivas, que nós estamos mandando com aquela vibração, vão afetar aquela pessoa que nós estamos mencionando. E é por isso que nós temos que nos converter, ouvintes, à sabedoria e praticar aquilo que ensinaram os mestres. Pois quando Jesus disse que o ódio não termina com o ódio, mas o ódio só termina com o amor, ele sabia exatamente dessa realidade espiritual que começa no plano astral. Ou seja, nós não podemos, ouvintes, combater os defeitos alheios, né? Ou combater aquelas pessoas que nós não gostamos falando mal daquelas pessoas, porque ao falar mal daquele indivíduo, daquela pessoa, vai essa carga energética, se desloca no plano astral, que não tem limitações espaciais. É sempre bom nós repetirmos isso. No astral não há limitação de espaço. Então, ao dizer aquelas palavras, ouvintes, a emitir aquele sentimento, nós jogamos essa forma astral, essa forma pensamento em direção à pessoa, ela bate lá na aura da pessoa. Se ela tem realmente aquele defeito, saibam, ouvintes, que nós estamos reforçando aquele aspecto negativo da pessoa. Por isso que, se nós quisermos nos transformar realmente em magos brancos, né? Que é o objetivo, eu acho que da maioria dos esoteristas e dos ocultistas, que querem realmente ser pessoas benéficas, pessoas que ajudem a evolução. A primeira das práticas que nós devemos eliminar completamente, ouvintes, é essa prática maligna de falar mal dos outros, de falar palavrões, que são palavras que são construídas com grande intensidade para gerar efeitos negativos. E controlar a nossa língua, ouvintes, que é o órgão criativo mais poderoso do nosso corpo, porque nós só temos dois pontos do nosso organismo que são órgãos criadores, que é o ponto dos nossos órgãos sexuais, através do qual nós podemos criar a vida física, e é a nossa língua, ouvintes, a nossa vocalização, por meio do qual nós criamos palavras que vêm da nossa emoção e que vêm dos nossos pensamentos. E com eles nós podemos afetar as pessoas que nos ouvem e podemos afetar as pessoas também que estão à distância, simplesmente com a nossa vibração. Então nós temos esses dois aspectos divinos criativos em nós, o sexual e a nossa emissão, a nossa voz, que nos torna, dentro da devida proporção, ouvintes, iguais à própria divindade, pois ela cria materialmente e cria vibrações espirituais. Então, ouvintes, nós precisamos parar de amaldiçoar, de rogar pragas, de fofocar, de falar mal dos outros. E se nós formos falar alguma coisa, ouvintes, nós temos que falar bem. Não é possível que aquela pessoa que nós queremos falar só tenha qualidades negativas. Se nós só estivermos vendo coisas negativas em alguém, em alguma situação, é melhor não falar nada, ouvintes, porque a palavra lançada, ouvintes, ela vai seguir o seu caminho e vai trazer as suas consequências kármicas. É por isso que os antigos diziam que a palavra é de prata, mas o verdadeiro ouro, ouvintes, está no silêncio. Mas não é só o silêncio da língua, porque senão os mudos já nasceriam iluminados, né, espiritualmente, porque eles não podem falar por um defeito físico. Porque antes que a língua se movimente, antes que ela pronuncie ou a maldição ou então a bendição, antes precisa haver uma emoção e antes da emoção precisa haver um pensamento. Então é lá dentro, ouvintes, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, que nós temos que nos trabalhar para usar bem esse maravilhoso poder que nós somos e que nós temos. Somos e temos, porque com ele, ouvintes, nós podemos criar universos, e esse mundo que está à nossa volta hoje é criado por esse poder interno. Então, temos que ter muito cuidado com as nossas vibrações, porque quando nós estivermos lá do outro lado, vai ser muito fácil perder o controle, porque se nós vibrarmos negativamente, o ambiente à nossa volta vai se transformar em negativo muito rapidamente, o que as pessoas aqui no físico não percebem. Às vezes a pessoa passa o dia inteiro reclamando, e depois diz, mas o ambiente está ficando ruim aqui, parece que o astral não está bom, né? Por que não está bom? Porque a pessoa jogou praga, criou elementais negativos ao seu redor e no seu ambiente durante o dia todo. É por isso que locais públicos, locais que tem centenas, milhares de pessoas falando, as vibrações são muito confusas. Então nós temos que fazer da nossa casa, ouvintes, do nosso escritório, do nosso cantinho de meditação, um verdadeiro santuário, um paraíso, para que ali nós possamos vibrar positivamente. Mas vamos falar agora no nosso segundo bloco

expondo para vocês, ouvintes, é o outro lado também da era de Aquário. Pois Aquário é aquele signo revolucionário, aquele que vem para mudar, o aguadeiro que espalha a água, que altera, que limpa, que transforma, que faz com que haja uma transmutação de tudo que existe. E as possibilidades dessa era que nós estamos vivendo é infinito, ouvintes. Mas nós temos que nos conscientizar do que é o nosso verdadeiro trabalho. E a morte, ouvintes, ela também faz parte da vida. Nós não devemos compreender a morte como nossa inimiga. Da mesma forma que nós não compreendemos a noite, o período de sono, como um desperdício, porque sem ele o nosso corpo não pode refazer a sua química, não pode descansar os músculos para que no dia seguinte nós tenhamos mais um dia de atividade. Nós devemos compreender a morte, ouvintes, como o movimento que a nossa alma faz. Uma vida que nós temos aqui no mundo, que um dia vai terminar, é uma vida inteira no plano físico, é apenas um dia para a nossa alma. E quando termina a vida física, começa, ouvintes, então, o retorno da nossa consciência para a nossa alma. Começa aquilo que para nós é uma noite e que para a nossa alma, ouvintes, é a recuperação de tudo. Porque a alma fica um pouco paralisada quando ela tem que lançar de si mesmo um raio para que nós possamos estar aqui na Terra. Mas há certas perguntas, ouvintes, sobre a vida após a morte, que Lady Bitter nos dá algumas informações bem claras, né? Bem claras. Por exemplo, o encontro dos nossos amigos quando nós morrermos. Nos diz aqui o Lady Bitter: uma das perguntas mais frequentes relacionadas com a vida de além túmulo é a de que se poderemos reconhecer ali os nossos amigos, e aí acrescento também aqui os nossos parentes, os nossos conhecidos, pessoas com as quais nós já tínhamos convivido aqui na matéria. E a resposta que Lady Bitter nos dá é: certamente que sim, pois se eles não mudaram, por que não haveríamos de reconhecê-los? Porque o que Lady Bitter nos colocou, e que é um conhecimento reconhecido das correntes espiritualistas, a morte não altera praticamente nada o indivíduo. A pessoa continua sendo praticamente a mesma. É óbvio que mudam-se as condições, pode haver algumas evoluções, algumas alterações, mas fundamentalmente as pessoas lá do outro lado são as mesmas. E Lady Bitter nos diz: o afeto que nós tínhamos subsiste, e como imã atrai aqueles que o sentem, e muito mais facilmente do que aqui. Se o ser amado deixou a Terra há muitos anos, pode ser que já tenha transcendido o plano astral e entrado no plano mental ou no mundo celeste. Nesse caso, é preciso alcançarmos esse nível superior para encontrá-lo. Porém, quando chegarmos a esta altura, ali se estará conosco mais intimamente ligado do que no corpo carnal, pois nunca perdemos os seres amados. Se nos habituarmos a olhar para a morte como o trânsito para uma vida mais completa e ampla, é evidente que lá também os amigos nos aparecerão com um aspecto diferente. Não mais veremos na morte uma separação eterna, porque em primeiro lugar sabemos que a separação é impossível entre as almas humanas. Essa é uma das verdades mais profundas da vida espiritual, ouvintes, que Lady Bitter incidentalmente aqui tocou. Porque em primeiro lugar sabemos que a separação é impossível entre as almas humanas. E no nível mental abstrato, onde primeiramente nós encontramos as almas, nós todos, ouvintes, toda a humanidade existe na quinta dimensão, completamente unida como uma só espécie, unida como praticamente pequenos pontos de luz, todos ligados por esta chama divina que vem da divindade, que é a nossa mente. Então, realmente é a maior tristeza aqui do plano físico, nós gostarmos de alguém, ou nós vermos alguma pessoa e nos sentirmos afastadas ou separadas delas. E normalmente nós temos saudades daquela pessoa, nos dói profundamente ter perdido um amigo, quer ele tenha ido embora da nossa cidade, do nosso país, ou quer ele tenha partido pela morte. Os parentes, que obviamente nos são muito queridos, ou as pessoas que, com as quais nós convivemos, nossos amigos, que nós dizemos foram ceifadas pela morte, como se nós fôssemos algum vegetal que pudesse ser cortado, né, pelo ancinho, né, do Green Reaper, né, que nem existe esse personagem aqui no nosso ideário aqui da língua portuguesa, né, mas os povos anglo-saxônicos falam de um personagem que é um personagem muito funesto, né, que é o Green Reaper, aquele que é o jardineiro, né, que vem com seu ancinho e ceifa as vidas das pessoas e as leva para o outro lado. Mas com certeza, ouvintes, nós reencontramos essas pessoas. Mas a verdade mais profunda ainda que isso é que no mundo das almas, da nossa vibração interior, nós estamos perfeitamente unidos. E então continua Ludibita, e repetindo aqui pela terceira vez: em primeiro lugar, sabemos que a separação é impossível entre as almas humanas, e o objeto, né, o objetivo do nosso amor é a alma de nosso amigo, e não seu veículo externo, o homem verdadeiro, a alma, e não o seu corpo, a sua vestimenta. Então perceberemos também que nos planos mentais inferiores não há separação. Nosso amigo está sempre conosco, no espaço físico, em íntima comunhão, capaz de corresponder ao nosso afeto, de vibrar com nossas emoções passageiras e de penetrar claramente na maior parte dos nossos pensamentos. Porém, não está num céu fictício, além das estrelas. Todas as noites vamos para junto dele durante as horas do sono. Se morrermos pouco depois dele, nos reencontraremos e reunidos no plano astral. E se o sobrevivermos por algum tempo, tornaremos a vê-lo no mundo celestial, no plano mental. Porém, em todo caso, esta reunião será ligada por um afeto verdadeiro, porque o amor é uma das potências mais formidáveis do universo, tanto nesta como em outras vidas. O amor, ouvintes, é realmente uma ligação profunda, é a verdadeira ligação que nós devemos ter para com as pessoas. Obviamente que há outras, né, que não precisam ser citadas, né, mas também quando nós somos ignorantes o suficiente para odiarmos alguém, saibam também que isso nos prende karmicamente com aquelas pessoas. Mas é melhor sermos elevados e amarmos, ouvintes, intensamente. Realmente este assunto é digno de estudo, porque o reconhecimento da verdade faz perder o temor à morte e embeleza a vida desde o momento em que compreendemos o seu objetivo e sua finalidade. A morte vai acompanhada de alegria, não de dor, para os que viveram inegoisticamente. a antiga sentença latina, que diz Mors Janua Vita, a morte é o portal da vida, expressa com insuperável precisão esta verdade, porque é a morte a porta que dá acesso a uma vida mais plena e mais elevada. Tanto a quem como além da sepultura, prevalece a mesma lei da justiça divina, na qual devemos confiar com relação aos nossos seres amados. E quando nos convencermos da continuidade da vida, mais erros desaparecerão e veremos todas as coisas em suas verdadeiras proporções. A morte já não será para nós um terror, e sim um refulgente anjo da evolução, porque saberemos que, citando aqui um poema de Sir Edwin Arnold, O Canto Celestial, saberemos que, assim como deixamos os vestidos velhos por outros novos, assim também o espírito se despe de sua roupagem carnal para entrar em novas moradas. E essa é também uma verdade profunda, e é não uma fábula, ouvintes, mas sim uma realidade. Ou seja, a morte, na verdade, é o descarte de uma vestimenta. Mas o outro tópico aqui que Lidbitter aborda, já no capítulo 12, é sobre os auxiliares invisíveis, né? Então ele nos diz a respeito deles. Há no plano astral muita coisa desconhecida por estas pobres almas, ou seja, as pessoas que recém ingressaram do outro lado, que coisas que lhes causa perplexidade e confusão por culpa da escandalosa negligência de suas igrejas em ministrar-lhes ensinamentos inverídicos e irreais sobre a outra vida. Alguns se aferram à vida terrena tão apaixonadamente quanto podem, porque seu desconhecimento dos interesses do suprafísico os leva a olhar com horror tudo o que não seja terreno e a temê-lo da mesma forma que o menino inexperiente teme a escuridão. Não creem, nem ninguém os faria crer que morreram, e rebelam-se contra o crescente autoconvencimento de sua morte. Antes de tudo, é mister tranquilizá-los e sossegá-los para depois lhes explicar com firmeza suave como não é possível a verdadeira felicidade naquelas regiões sem que modifiquem seus pensamentos e propósitos de vida. Esse trabalho é para eles, né, os auxiliares invisíveis, um trabalho lento e penoso, e ainda frequentemente fracassam nele e recaem novamente na infeliz e ilusória existência, como aconteceu com o exemplo do doutor, né, que já foi citado num outro capítulo. Aqueles que são invejosos e avarentos se apegam à terra e necessitam auxílio ainda mais vigoroso, porque são comumente tão refratários à razão e ao bom senso que poucas vezes se obtém deles resultados proveitosos. Outros se detêm na esfera terrestre, não por atração, mas pelo sentimento de algum dever não cumprido ou de alguma dívida não paga. Grande número de pessoas parecem dispor seus testamentos injustamente, e quando mais tarde, na vida astral, compreendem seu erro, esforçam-se inutilmente para corrigir os efeitos de seu ato. Há também os que têm em suas vidas físicas algum segredo de consciência, e se morrem sem revelá-lo, são atormentadas pelo desejo de se livrarem desse peso. Outras vezes se trata de documentos perdidos ou misturados com outros, que só o morto sabe onde estão, ou ainda de dinheiro escondido, cujo lugar deseja revelar aos seus herdeiros. Em algum desses casos é possível que as circunstâncias favoreçam e auxiliem a intervir no plano físico e a satisfazer em parte os anseios do desencarnado. Mas, na maior parte das vezes, o que de melhor se lhes pode fazer é dar-lhes a entender que não se aborreçam pela oportunidade perdida, mas afastem seus pensamentos da terra para se reajustarem à nova vida. E sobre isso, cita aqui Leadbeater um caso muito triste, que é aquele de quem morre com rancor de outra pessoa, que infelizmente nós vemos aí no mundo. Muitas pessoas há pessoas que nutrem ódios umas das outras, e quando sobrevém a morte sobre essas pessoas, né, e poderá se perceber a injustiça, né, que foi praticada dessa forma, e o morto então se arrependerá de seus sentimentos e ações, com o vivíssimo desejo de reparar o quanto fosse possível o agravo feito. Outras vezes, infelizmente, os sentimentos de ódio e vingança persistem além do sepulcro, e o desencarnado deseja permanecer próximo da terra para consumar a sua vingança, conforme já vimos em alguns exemplos. Além do ódio, há outros sentimentos que se prolongam além da morte. Recordo-me, né? Aí no caso, Leadbeater, né? Se recorda do caso de uma pobre mulher que pereceu num incêndio a bordo de um navio, né? Por não lhe ter sido possível escapar do camarote. E embora não tivesse morrido envolta nas chamas, e sim asfixiada pela fumaça, seu terror foi tal que muitas horas depois de sua morte estava ainda aterrorizada, sem consciência de haver morrido, porém cria que se achava no camarote invadido pelo fogo. Este caso é certamente de histerismo, e se bem que seja raro nas pessoas normalmente equilibradas, costuma ser frequente nos pusilânimes e nervosos, pelo que os auxiliares invisíveis não têm meios para tranquilizá-los e consolá-los. E as pessoas realmente ficam, né, curtindo durante muitos dias, às vezes até meses, aquele sentimento negativo que as envolve. E nos fala aqui Leadbeater também dos retardatários altruístas. Existem almas que prolongam voluntariamente sua estada em condições inferiores no plano astral, e em contato mais estreito possível com a Terra, não por apreciá-lo, nem por qualquer motivo egoísta, mas exclusivamente por causa dos mortos. Exemplo disto está na conduta do marido que foi citado no capítulo 8, e mais surpreendente ainda é o de um esquisito personagem que com frequência tomava conta de certos centros espíritas. Sua vida terrena fora muito triste e sempre manchada por crimes e violências, cujo horror só o notou depois de morto. Compungido, pôs-se a ver o bem que poderia fazer para reparar tanto mal que havia praticado. Isto aconteceu porque alguns auxiliares o induziram a tal, já que a conduta na vida terrena o levaria a permanecer muito tempo no mundo astral, e desta forma, auxiliando os outros, poderia modificar sua existência, tornando-a uma bênção para os auxiliados. Dedicou-se por isso com infatigável paciência e perseverança ao trabalho de infundir nos homens a certeza da vida depois da morte, o que certamente conseguiu em centenas de corações afligidos pela dúvida. E nos fala Leadbeater sobre o dever do auxiliar invisível, já que cada um de vocês aí tem o seu emprego, a sua profissão, ouvintes, mas lá do outro lado da vida, a profissão, esta função de auxiliar invisível, ela é praticada por praticamente a maioria das pessoas conscientes. Então, vamos já nos preparando, ouvintes, para sermos auxiliares invisíveis, não só depois da morte, mas também quando nós vamos dormir, nós podemos nos oferecer para sermos auxiliares. E nos diz sobre eles de Bíblia. Já falamos muito e temos demonstrado quão útil e necessária é a obra dos auxiliares invisíveis, tanto durante o nosso sono como também após a morte. Melhor emprego não poderemos dar à nossa vida do que esse misericordioso e caritativo trabalho. Conforme expliquei em meu livro, Os Auxiliares Invisíveis, há lugar e ocupação para todos os que desejarem auxiliar e se sentirem aptos para tal. Com efeito, não devemos apenas cooperar na obra dos auxiliares, mas também ajudá-los a remover as dificuldades que lhe tolhem os passos. Naturalmente, as dificuldades piores são as causadas pela atitude dos mortos, de seu egoísmo e apego à vida terrena, como já expus acima. E o melhor meio de saná-las está em procurar o máximo possível não perder nenhuma oportunidade de difundir os ensinamentos. Outro enorme obstáculo com que se deparam os que tentam ajudar os mortos é a horrenda inércia crença em certos enunciados religiosos de que eles tanto padecem. Outra fonte também de perturbações desnecessárias é a aflição egoísta e descontrolada dos sobreviventes. Mas a cura é a mesma para ambos os casos. O conhecimento obtido de todos esses assuntos poupará desespero tanto aos vivos quanto aos mortos, assim como para aqueles que de nós que conhecem essas verdades, constitui dever sagrado procurar espalhá-las. Todavia, este é um dever que requer o máximo tato com sua execução. Jamais seria útil nem conveniente que a toda hora e em qualquer ocasiões estivéssemos a enfiar esses conhecimentos em ouvidos moucos, não é? Que não querem ouvir. Tal procedimento tenderia mais a aborrecer do que a interessar nossos ouvintes, tal qual aconteceria conosco próprio se alguém bem intencionado, mas discreto, se nos aproximasse em plena rua para inquirir-nos se estavam salvas as nossas almas. Mas sem dúvida constitui dever de todo aquele que tenha recebido esta grande luz preparar-se para se tornar um canal através do qual ela possa fluir para os outros. Cabe ao auxiliar invisível estudá-la plenamente para capacitar-se a explicar a verdade sobre esses assuntos quando surja a necessidade. Deve estar preparado para responder a qualquer pergunta inteligente que lhe seja formulada sobre tal filosofia. Provavelmente ocorrerá que mais cedo ou mais tarde alguém que haja perdido um amigo ou parente o procure em busca de conforto e instrução. Importa-lhe então poder responder a tais perguntas de maneira integral e satisfatória e aproveitar esta oportunidade para conduzi-lo a adotar a atitude correta com relação à morte e à vida póstuma. Deste modo, diminuindo-lhe a aflição e aumentando-lhe o conhecimento, evitará que o consulente embarace a obra dos auxiliares para com os que já partiram, e também preparará outros para compreenderem e encararem lucidamente a morte que algum dia os visitará. Na teosofia temos um autêntico evangelho, uma mensagem de boa nova a todos, uma mensagem de que não existe morte, um evangelho que em verdade esplende de vida e imortalidade. E é igualmente nosso dever, nosso prazer e nosso privilégio partilhar alegremente este evangelho com todos os que estiverem preparados para recebê-lo. Aqui, ouvintes, o último ponto do nosso programa de hoje, e essa alegria eu posso realmente dizer a vocês que ela existe, assim como todos aqueles que pregam alguma mensagem. Aqui nós também pregamos não os evangelhos comuns, mas o evangelho da sabedoria divina, desse conhecimento que vem do Oriente e que vem da antiguidade, que chega até nós por meio de verdadeiros discípulos e de mestres do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. E este que vos fala é apenas um emissário, apenas alguém que pegou estas palavras tão especiais de um iniciado tão iluminado quanto foi Charles Webster Leadbeater, como foram Blavatsky, Henry Besant, Geoffrey Hodgson e tantos outros grandes teósofos e pensadores que estiveram conosco no final daquele século XIX e começo do século XX e nos deram tantas informações maravilhosas. E cabe a nós realmente nos prepararmos, ouvintes, com conhecimento para realmente sermos auxiliares visíveis e também invisíveis. E agradecemos muito a oportunidade de estar a serviço de vocês. Convidamos a todos para a nossa última vibração. Fechemos os nossos olhos, procuremos o contato com o nosso eu interno e vamos procurar, ouvintes, compreender e internalizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja, que essa espiritualidade, que essa chispa divina esteja cada vez mais brilhante e presente na vida de todos vocês. Nos despedimos agora, deixando aqui o nosso melhor voto de um ótimo fim de noite, um bom descanso. Para quem está me ouvindo aí nas gravações, um maravilhoso dia para todos vocês. Fiquem agora com a programação musical totalmente interativa da música da nova era, da World Music, da Ambient Music aqui da Esotérica FM. E por final, recebam aqui de Osmar de Carvalho um forte, é virtual, mas é forte, é fraternal, é um caloroso abraço que enviamos a toda a audiência do programa Lux Esotérica. Até a próxima edição.